diferentes, a Junta de Freguesia de Vila Franca da Beira como Freguesia Autónoma. Assumimos-lo pelas ruas do Conselho de Oliveira do Hospital, quando o governo PSD-CDS extinguiu 1.200 freguesias no país, e 5 em Oliveira do Hospital, e andámos, batemos o Conselho, freguesia a freguesia, com 5 intervenções públicas, juntando a comunidade, para dizer não, que não concordávamos com a extinção destas 5 freguesias. Nos sucessivos momentos em que temos estado a convite da União das Freguesias, no dia da União de Freguesias da Arredal da Beira, Vila Franca da Beira, no dia da freguesia em Vila Franca da Beira, é isso que temos publicamente reiterado. Eu digo, temos, eu em nome da Câmara Municipal, também sou Presidente da Assembleia Municipal, temos reiterado que de facto a comunidade de Vila Franca da Beira tem o direito, tem a vontade de ser autónoma. E nós acompanhámos do ponto de vista formal da decisão política na Câmara, sobre a Assembleia Municipal pronunciar-se à Assembleia Municipal, mas é verdade, é um facto, a Câmara sempre deu parecer favorável à autonomia, à devolução da autonomia à freguesia de Vila Franca da Beira. Portanto, em suma, assumido na rua perante os cidadãos, lutado na rua contra uma injustiça de extinção de 5 freguesias, demos sempre a cara, com toda a clareza, com o rosto destapado, não nos envergonhamos da posição que defendemos em defesa da autonomia da Junta de Freguesia de Vila Franca da Beira, e portanto dizer que, aliás, eu até vou usar as palavras que o cidadão de Vila Franca da Beira e membro da Assembleia de Freguesia da União das Freguesias e Vila Franca da Beira aqui disse: a Câmara Municipal e a Assembleia Municipal tudo fizeram bem e fizemos bem o trabalho de casa, foram as suas palavras. Portanto, reitero uma posição que assumimos desde que o governo PSD-CDS, em 2012, extinguiu essas mesmas freguesias. E, portanto, estamos disponíveis para tomar a posição clara, firme e frontal que assumimos publicamente e nos órgãos próprios, neste caso, responde em nome da Câmara Municipal, levar uma posição em reforço da posição entretanto já tomada.